selvagem, o top da sofrência. Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez. Pensando na falta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo de uísque com dedo e jogado no chão. No peito seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão. A porta do bar se abaixando e o garçom dando um toque, já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo, se vazo daqui e procuro outro bar. A chave do carro, da mesa e o celular na mão, quase sem bateria. E é desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Já vamos fechar. Não sei se me faço de surdo, se vazo daqui e procuro outro bar. A chave do carro na mesa, o celular na mão, quase sem bateria. É desse jeito todo dia. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar. Ela não vai atender. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar. Chorar.